participando com a gente. Quem mais? Quem mais? A Cecília. Cecília Simonetti Kremer. O Valdir Nogueira, 68. O Cleiton Benedito Silveira. Oi, Marcelo. É o Cleiton, da cidade de Montemor. Baixa Guia, camada muito boa. A Messia. Messia Lima GS, a Maria Aparecida Aquino, Dr. CM Psique. Será que é o Gustavo que tá aqui? Eu acho que é o Gustavo, ou a Rosana. Ah, o pessoal lá de Itapema, um beijão pra todo mundo lá. A Natalina Campos também tá aqui. A Cristina Castro, 1193, Carangola, Minas Gerais. Oi, Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem, queridona, e vocês aí? Marcelo Lia TM, Goiânia, tarde pra todos. João Cláudio Neienque, pau. Tudo bem. A Martim VHF2, o Ceguinho Rodrigues. Quem mais aqui? O SP Jojo. João, Joana Dax. Bom programa, amigo. Sucesso, obrigada. Vilma Castro também. O Jane Júnior, um abraço pra eles, os irmãos Jane Júnior. É o Jane do Jane Júnior, tô ligado. Um abraço lá em Uberlândia, sempre curtindo a gente. Um abraço, Joana Dac, compositora de Barretos. Alô, Joana Dac, aquele abraço pra você. SA4, Patrícia também participando. A Jéssica Luiz de. Luiz Sinclair. Edilson e Fernandes. Ô Marcelo, manda um abraço. Estou no Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte. Alô, meu Rio Grande do Norte. Alô, meu Nordeste. Aquele abraço do Marcelo Teodoro. A Adeli Rosário também. MKT, deve ser marketing, né? A Ivone Weissink, Altamira 605. O Marcelo, dá pra tocar a música João de Barra? Acabei de tocar ela, né? Osni José Santos. A Gracilene Compasso, quem mais aqui? Roedel, Simone, a Neta Rodrigues, 1044, Suelen Kinidias, é isso? Kixeramobim, lá no Ceará, Neta Rodrigues está curtindo a gente. A Suelen Kinidias está falando, oi, tudo bem? Blumenau, Santa Catarina, aquele abraço. Jarlene Gomes, um abraço para também Elizabeth Guimarães. O Júnior Zamparo também curtindo. Eu quero mandar um abraço pessoal da Menina FM, lá em Balneário Camboriú, que fez uma promoção com o Marcelo Teodoro agora no começo do ano. A Sara foi a grande ganhadora lá da promoção, né? Participando através da internet lá. Muito obrigado ao meu amigo Bertoldo pelo carinho, pela receptividade, e obrigado pelo chimarrão, que toda vez que a gente vai lá, a gente toma o melhor chimarrão que tem no Brasil, é lá do Bertoldo, né? É verdade, Fuqueco? É verdade. Chegou a tremer o chão, hein, Luciano? Qual que é agora a nossa... charada, né? Charada! Qual é a capital do Brasil? Presente em todas as festas de aniversário, Luciano Gambiatti. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. Chance pela última vez, ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, eis que eu deixo seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois na volta, na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G.

Meu passado não importa. Tô cansado de saber, mas estou gamado nela. Eu só penso nela. O que vou fazer? Pode falar à vontade, que eu pouco tô ligando. Pois quem fala tem despeito, não vejo defeito. Eu estou amando. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa. Eu só gosto dela. Quero alugar uma casa pra poder morar com ela. Dizem que ela não presta, não me interessa. Eu só gosto dela. Dizem que ela não presta, não me interessa. Eu só gosto dela. Eita! Será que tá fácil pra alugar casa ainda, Luciano? Tá meio complicado. É o mercado imobiliário. Você que é um cara bem informado, você que é um cara culto. Agora tem reajuste. Tem GPM, cara. GPM lascou tudo, hein? Hora de aluguel. É, não, GPM. Mas dependendo do produto, o cara vai, entendeu? Vale a pena. Vale a pena. É. Sofre um pouquinho, mas de noite ela paga tudo que deve pra ele, né? O Xisto Cláudio Leite tá aqui participando com a gente. Batista também. Tamo junto, mestre. A Maria Pelisseri, Andreazzi e Marcelo. Adoro o teu programa. Obrigado. Zezé Venâncio. Oi, Marcelo. Forte abraço. Abraço pra você também, queridão. A Fátima Maria mandando um abraço pra nós. Fran Linhares, Baixa Goia, Camada, muito boa. Abraço, Marcelão. Venho pedindo sua moda aqui nas rádios do Vale do Ribeira. João de Barro. Obrigado, Fran. Um abraço pra você, queridão. Deus abençoe. Tião Viola, grande Marcelo, forte abraço, teu amigo Tião Viola de Tupi, Paulista, São Paulo. A Maria Felicidade Ribeiro, um forte abraço, Marcelo Teodoro, sou de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, manda um abraço para os catarinenses, Deus te abençoe sempre, sua vida, beijos para vocês também, amém, nós todos. A Fátima Maria acertou a charada. O Franiás acompanha aqui também com meu violão, você cantando show, canta muito, meu irmãozinho, obrigado, abraço. A Cleutiane Silva também dando um oi. Cleutiane Pereira da Silva. A Maria Felicidade Ribeiro manda uma música pra mim, Mulher Chorona, vou mandar. Inclusive tá com a roupagem nova agora, né, seu Luciano? Bonito. Um arranjo bonito, diferente, mais moderno, acústico. Então tá lá no DVD dos 40 anos do Teodoro e Sampaio. Você ainda não curtiu? Vai lá no canal do Teodoro e Sampaio e assista os clipes que já estão disponíveis. Toda semana tá saindo um clipe novo. Já saíram 5 clipes. Agora vai começar a sair mais clipes novos. E em breve vai sair já a primeira participação, que é do César Menor. Aí já a primeira participação, que é do César Menotti Fabiano, no passa aí mais clipes novos. E em breve vai sair já a primeira participação, que é do César Menotti Fabiano, no Passe Livre. Ah, vai tá bonito, hein? Tá bonito demais, você vai curtir. Então vai lá no canal do YouTube do Teodoro Sampaio e assista, curte, se inscreva. Carro na hora que eu quiser. E garagem apertadinha, que delícia de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tiro o carro na hora que eu quiser. E garagem apertadinha, que delícia de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro na hora. Ô, que é bom dura pouco, é de maloca e jola! Tem certeza, Luciano? Pô, Marcelo, deu a hora, né? Deu? Deu. Ou vai sem dar, não? Vai sem dar. É melhor, né? Completou. É melhor, esse negócio de dar não dá muito certo, não. É melhor sem dar. Acabou, Fuqueco, o programa. Mas nós vamos ter outro, calma aí, não levanta não. Fica aí, tá certo? Você não quis participar, entendeu? Você vai ficar de castigo sentadinho aí, né? Com esse boné de Wimbledon, né? É. Acabou o programa, gente. Estamos deitando o cabelo da Rezana Braquiária. Vamos embora, que chegou a hora. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua grande audiência. Deus abençoe a cada lar, a cada família, a cada emissora que faz parte da rede do Baixa Guia. A camada é muito boa. E você que participou, atenção, agora nós vamos decifrar a nossa charada de hoje. Tá muito fácil, todo mundo estava acertando. Qual é a capital do Brasil presente em todas as festas de aniversário? É? Calma. Palmas no Tocantins, alá. Muito fácil essa, hein, Luciano? Luciano, volta então semana que vem? Semana que vem estamos aí, com certeza. É, essa camisa sua é nova, Luciano? É, a camisa... É camisa... Esportiva. Esportiva. É. É de viagem? Viagem. Ah, é de viagem, é verdade. Tchau, gente, até o próximo programa, se Deus quiser. Você ouviu o programa Marcelo Teodoro. Baixa agulha que a moda é muito boa. Para falar eu canto. Droga Med, medicamentos e perfumaria. Atua no sentido de oferecer não só saúde, mas o bem-estar. O nosso foco é a satisfação dos clientes. E a obtenção desse propósito acontece por meio de serviços inovadores e eficazes. E entrega de medicamentos com descontos especiais. À vista, cheque, cartão, parcelado e o seu crediário próprio. O nosso atendimento é personalizado e conta com ótimos profissionais para o seu bem-estar. Estamos localizados na Rua do Comércio, esquina com a Casa da Terra. O nosso Disque Saúde é 3451-1091. Droga Med, te faz bem. Obrigado ao homem do campo. Amigo agricultor e pecuarista, chegou a hora de formar e reformar as pastagens. A Cerealista Atacadista Sogrão, em parceria com a Semente Santa Fé, tem pronta entrega. O braquiara, o midícola, a titioneira, maçai e o mambaça também. Trabalhamos também com eucalipto tratado. Palanque, estaca, esticador e o poste de 4 metros, que tem 15 anos de garantia contra inseto, fungo e doença de madeira. Temos ainda o arame farpado de liso da marca Taura e o balancim. Produzimos e embalamos arroz e feijão sogrão, arroz soltinho e a farinha sertaneja. E para os animais temos uma variedade de ração, proteinado, milho, faleiro de soja, torta de algodão, o sal mineral, o sal branco e para o gado leiteiro a ração balanceada. É só administrar o telefone 62-3451-3000 ou então 99933-4566. Fica no setor industrial. Sogrão, mais de 20 anos alimentando nós e as criação. E obrigado ao homem do campo. Em Campos Belos, você encontra a Empório Naturale, a sua loja de produtos naturais, situada na Rua do Banco do Brasil, em frente à CR Fama. Na Empório Naturale, você encontra granola, castanhas em geral, produtos 100% veganos, chocolates especiais, farinhas e doces sem glúten e sem lactose, temperos, garrafadas e uma variedade em ervas medicinais. Tudo isso você encontra aqui na Empório Naturale, a sua loja de produtos naturais, na Rua do Banco do Brasil, em frente à CR Fama. Lá você encontra também aguardente alemã, xaropes, pílula contra, remédios naturais em cápsula, óleos essenciais e muito mais produtos. Empório Naturale, a sua loja de produtos naturais, na Rua do Banco do Brasil, em frente à CR Fama. Temos o melhor atendimento, ótimos preços e produtos de excelente qualidade. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Aceitamos todos os cartões. Siga as nossas redes sociais, arroba emporionaturale.cb, WhatsApp 62 99189-6911. A equipe Droga Mega vem através desta agradecer a todos os clientes amigos pela parceria e convidá-los a permanecer conosco durante os próximos anos. Desejamos-lhes e que 2022 seja o ano de renascimento das esperanças. Convidamos vocês a nos visitarem. Estamos em um novo ambiente. A direção Droga Mega agradece a todos. 5:22. Rádio Campos Belos. RCB 1520 AM, Campos Belos, Goiás. Telefone 62-3451-2489. WhatsApp 62-999-6823. Acesse www.rcbam.com. A Rádio do Povo. A que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima do seu ouvinte. Programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Contém linguagem chula e letras explícitas. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! Estamos nós aqui mais uma semana, mais um fim de semana juntinhos aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. E aí, como é que vocês estão? Eu estou mais ou menos, mas Deus vai nos guiando, embora a gente não seja digno. Ainda tá curtindo as férias? Maravilha! Já tá no batente? É o jeito, né, meu amigo? Botar o Brasil nos trilhos, botar o Brasil pra frente, tem que dar uma trabalhada. Mas daqui a 6 meses tem férias de novo. E isso sim, não apareceu uma outra variante do Covid pra f*** com tudo. Então, vamos abrindo aqui as portas da nossa bodega, mandando um abraço mais do que especial à nova afiliada da Rede Bodega Sat, a pior rede do Brasil. Vamos saudar os amigos da ZYH 806, Rádio Campos Belos, a nova RCB 1520 AM de Campos Belos, Goiás. Agora, toda a região centro-norte ali de Goiás, sul do Tocantins, um pedacinho ali da Bahia, também acompanhando a nossa Bodega do Maguila. Sejam muito bem-vindos. Desde já peço desculpas aqui pela bagunça que é o nosso programa, certo? Como vocês vão ver aí nos próximos 60 minutos. Mas, enfim, a você que me escuta pela primeira vez, muito prazer, eu sou Ian José Silva. A você que me escuta de outros carnavais, eu continuo sendo Ian José Silva e nós vamos ficar juntos aqui com o melhor da música, com imitações, com quadros de humor, comentários, tudo isso especialmente para você. Hoje tem a reprise do José Loyola Filho, do dia que o Juan Lementes, né, o cartomante paraguaio, foi lá no programa dele. A gente vai reprisar esse trecho aqui especialmente para vocês e tem mensagem do dia, tem música também, um monte de coisa. Então aumenta o volume e vem com a gente, beleza? Sem mais delongas, sem mais conversa, sem mais blá blá blá, vamos abrindo a bodega definitiva. A locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos meus e Anjo da Silva. E sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. Um homem matou um boi grande, acendeu a grelha e disse à sua filha: filha, chame os nossos entes queridos e vizinhos para comerem conosco. Vamos banquetear. A filha dele foi para a rua e começou a gritar: por favor, ajudem-nos a apagar um fogo na casa do meu pai. Depois de alguns momentos, um pequeno grupo de pessoas saiu e o resto agiu como se não tivessem ouvido os gritos de socorro. Quem veio, comeu e bebeu até inchar. O pai, atordoado, virou-se para sua filha e disse-lhe: não conheço nenhuma das pessoas que vieram, nunca as vi antes. Onde estão nossos entes queridos, família e colegas? A filha disse: estas pessoas saíram de suas casas para nos ajudar a apagar fogo em nossa casa. Não vieram para a festa. Estes são os que merecem a nossa generosidade e hospitalidade. Moral da história: ajude o outro sem pensar duas vezes. Você receberá a gratidão por ter ajudado e ainda pode descorlar uma carninha quentinha direto da brasa. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Oi, Muito bem, são 16 horas e 8 minutos, hora errada na Confederação do Equador, no oferecimento de Armazém Pindaíba, fracasso em qualquer lugar. E nós agora vamos dar o início à parte musical do nosso programa. E você, tá ouvindo a bodega em que horário? Manhã, tarde, noite? Se for de noite, melhor ainda, porque já aproveita e cai no sono de tanta chatice. Mas é isso aí, vamos abrindo aqui a parte musical do nosso programa, tocando este clássico de Odair José, A Noite Mais Linda do Mundo. E depois eu toco mais essa carimbada aqui, desse cara que eu sempre trago aqui no programa, um dos grandes ícones do brega brasileiro, e eu faço questão de tocar aqui, mesmo o pessoal achando ruim. Eu vou tocar Alipe Martins, O Gato Comeu. Essas duas carimbadas, Odair José e Alipe Martins, já na agulha, no pontinho, especialmente pra você aqui na minha nossa, na nossa bodega do Maguila. Então aumenta o som, arrasta as cadeiras, chama o véio, chama a véia, pega a vassoura pra dançar junto e vem com a gente!